Deixe-me, em primeiro lugar, congratular-me com o facto de todos os colegas desse aluno que testou positivo terem testado negativo. Portanto, já foram quase a totalidade dos alunos testados e todos deram negativo. Portanto, tranquilizar toda a comunidade daquela turma que todos deram negativo. Não me compete ao diretor definir quem deva fazer o teste, como se proceder. Eu recebo orientações muito claras, muito objetivas da senhora delegada de saúde e é com essas indicações que eu procedo em conformidade. Tivemos também uma situação de uma assistente técnica que deu positivo. Todos os colegas dessa assistente técnica já fizeram teste e deram todos negativo. Portanto, o serviço administrativo, todos os colegas do serviço administrativo, portanto, deram negativo. Ontem mesmo à noite tivemos conhecimento que uma aluna do 11º ano também testou positivo. Essa aluna, o último dia que veio à escola foi na sexta-feira, portanto, tanto na segunda, na terça, esta semana já não veio. É uma situação local, familiar. Está ligada ao aluno da secundária, não são colegas? Não tem nada a ver uma coisa com outra, portanto, são completamente de turmas diferentes, não tiveram relações de proximidade, não há aqui uma ligação entre os dois casos, e até são de localidades completamente diferentes. Esta aluna, portanto, terá sido infectada a nível familiar, é isso? Segundo as indicações que temos recebido, nós não temos a certeza, mas parece-me que seja assim. Portanto, todas as situações que ocorreram na escola estão perfeitamente identificadas, não desenvolveram ligações para outros colegas, para outros elementos da comunidade, e estão completamente circunscritos. Agora, diariamente vão-nos acontecendo e tendo conhecimento de algumas situações que surgem no ambiente familiar, não é? Como é que está essa aluna? Essa aluna está bem, ainda há pouco tempo falei com ela, há poucos minutos falei com ela. Apresentou sintomas, foi por isso que fez o teste? Sim, mais a mãe, que tem sintomas, ela aparentemente está bem, tem ligeiros sintomas, mas, portanto, temos que aguardar a evolução. Portanto, eu queria aqui transmitir uma palavra. Os colegas dessa aluna vão ser testados ou já estão a ser rastreados? Toda essa situação está a ser acompanhada pela senhora delegada de saúde. Ela já entrou em contacto com essa aluna, esteve a falar com ela, e eu não me vou meter em áreas científicas nos quais eu não tenho conhecimento. Portanto, todas as orientações são dadas pela senhora delegada de saúde e eu cumprirei na íntegra todas essas indicações. Agora, desculpe, Liliana, deixe-me dizer isto. Aqui criou-se logo um alarmismo com falsas informações, deturpando muitas das vezes a realidade, inventando situações. Eu queria transmitir a todos, mas a toda a comunidade, eu amanhã farei chegar também um comunicado onde eu apelo serenidade, calma, não podemos entrar em pânico, nós temos que saber conviver com esta realidade. E não podemos inventar, não podemos criar situações que não correspondem minimamente à verdade. Eu apelo a toda a comunidade, aos pais, inclusivamente, que tenham serenidade, tenham calma. É uma situação que está a ser devidamente acompanhada pela entidade de saúde, que está a dar as orientações claras e precisas. Eu compreendo a ansiedade de todos os pais, mas não é o diretor do agrupamento que vai definir quem deve fazer teste, quem pode fazer teste, se há isolamento, se não há isolamento. Isso é da competência da senhora delegada de saúde e é ela que dá essas orientações. Só relativamente ao primeiro caso, ao jovem, ele encontra-se bem? Tem estado em contacto com ele? Sim, tenho, inclusivamente liguei-lhe no sábado e no domingo, tenho tido com ele uma frequência no contacto, assim como com a mãe, e com a mãe tenho falado isso muitas vezes com ele. A situação está a evoluir favoravelmente.